Oi, pessoal do Ônibus Hacker, aqui é a Luca e o meu brinde é para o John Perry Barlow, ativista e poeta da liberdade em todas as suas formas de manifestação. Your life to see past on design. Nothing to tell now.